3154, solo aos 1700, direita 121, decimal 9. Decimal 9, pô. Reato da K487, ponte espera da 190, número 2, número 1, ponte espera, tá pronto. Ciente, mantém o ponto de espera, ABS a 8487. Mantém a ABS a 8487. O 1333, livre a decolagem da 10, vento 120 graus, 10 nós. Ciente, autorizado a decolagem da 10, gol 1333. Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette 09, 3154. 30, décima 8, tem um bom voo. Controle 1, agora décima 8, também vem aqui mais. Salvador, 9BX Mike decolou da 107 a 1000. Dê atenção para a 1010 via corredor Axé, na sua escuta. Capatango, 9BX Mike, mantém os controles visuais no corredor Axé, a 1000 pés. Atente ao helicóptero mantendo 500 pés próximo a Pituba. Controle Salvador, gol 1333. Gol 1333, contato radar, saída da Elfo, mantém a nível de voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo para 360, gol 1333. Azul 4065. Azul 4065. Tem contato com o pessoal aí da estação do aeroporto, não tem operador de Stinger aqui. Fone Anaki, Guenta Aero, entra em contato com o seu 406. Obrigado. 62, essa dedicação, autorizada a chegada à mar e desça para a mesa de voo 060. Essa identificação, atualização de chegada na área e desça para a mesa de voo 070. Na curta, nem mantém na cabeceira 90, para cargo 847. Torre Salvador, boa tarde, acionar 6315, ponto de parada 10, número 2, pronto. Gente, mantém o ponto de espera da 10, Xené 63, 15. Mantendo 63, não. Vitor Mike Quebec, livre acionar, chama pronto para o táxi, PAT 4. Tango Zulu no solo ao 04, direita 121, décima 9. Homem Oscar Bravo, prossiga. Gente, autorizado, mantendo 510. Homem Oscar Bravo. Para nós. Autorizado, decolagem, pistão no zero, ataque cargo 8487. Oxané 6315, alinhar e manter após o ABS. Alinhar e manter no zero após o ABS. Oxané 6315. 34490, request taxi with 53,000 board and here's on 4 hours in alternate to Aracaju. 54990, approve a taxi to holding point via April 1 in the Alpha holding point call tower frequency 118.95 PN81013, confirming endurance, please. 4 hours. Have you copied, Larry? Sete da cola 06, controle 120.8, bom voo. 08, boa. Alô. Lima Bravo Juliet, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, autorizada a sinal ILS, reporta estabilizar. Autorizado, sinal ILS, down no 0, reportar estabilizado, no Lima Bravo Juliet. Controle Salvador, APSA Cargo 8487, decolou na sua escuta. APSA Cargo 8487, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 350. PUCA 350, APSA Cargo 8487. Vitor Mike Quebec, autorizado o táxi, reporta para ingresso no 17. Janeiro 6315, livre decolagem da 10, o vento 120 graus com 09 nós. Livre decolagem da 10, Janeiro 6315. Valeu, APSA 8487, solicita voar para onde Aracaju. Certo, aguarde coordenação, APSA 8487. Guarda. O Vitor Mike Quebec, a linha decola? Mike Quebec autorizado a linha e decolar da 17, o vento 120 graus, 109. Azul 4462, desce para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.000 com 013, 4.000. Tá, 3192, desce para nível de voo 050. Six, five, four, nine, zero, line up and wait, 110. Request your line up and wait, 5490. 1251, alterne 13395. 1251, alterna 3395. 3208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Xanero 6315, cruzando 1610, perfil da El. O Xanero 6315, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. Autorizado 360, poderia voar dele até presente? Mantenha o perfil de saída, o Xanero 6315. Mantendo o perfil, 6315. APSA 8487, mantenha o perfil de saída. Vai manter o perfil 8487. Five, four, nine, zero, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 130 degrees, 11 knots. 354-90, starting to run. Bem aqui, Mike, frequência livre após 20 milhas, não atrasa em formato de setor. Lima Papa Juliette, interceptando o localizador e glide, visual agora. Lima Bravo Juliette, chama em torre, 11895. 11895, boa. Torre Salvador, é o Papa Romeo, Lima Bravo Juliette. Papa Romeo, Lima Bravo Juliette, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Lima Bravo Juliette, aguardando a autorização de pouso. Gate 5490 airborne at 10, call now Salvador Departure 120.80. Have a nice trip, sir. We'll call Salvador Departure 10.85490, present day, so long. 4930, 110 a bordo. Qual o pátio destino? Pátio 3, da aviação geral. Confirmando, é somente desembarque ou apenas? Não, é desembarque e aguarda no solo aproximadamente 2 horas. Ok, ciente. Checando já baixar travado? Ainda negativo, vai baixar no momento. Reporte embaixo travado, o Papa Romeo Lima, Bravo Juliette. Baixado e travado. Absa 8487, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 2545-2685, Absa Carro 847, boa tarde. Projeto 4462, pode prosseguir via o 2010? Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 013, ajuste autorizado 2000, reporte estabilizado, sinal ILS, X-ray 4462. Então, 3192, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3 com 1013, está 3193. Boa tarde, informação em curso é Quebec, confirme e pronto para a cópia. Confirmou para a pouso. Já deu 240, decola da pistona 0 com curva à direita, saída da Eoleda após direto e Léus, transponder é 5005. E o controle na frequência 120.8. Nosso cotejamento correto, eu posso passar para o estacionamento. Azul 4065, alinha e manter, cabeceira 10. Alinha manter 10, 406. Tango Vitor Mike, Quebec, controle. Controle, Quebec, para cima. Serra, posse no farol da barra, Vitor Mike, Quebec. Salvador, Salvador, o Papa Romeo Lima Bravo Juliette, quebrou? Lima Bravo Juliette, autorizado táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Informa que só poderá ficar no pátio 3 por 2 horas, se ficar mais, segundo a administração do aeroporto, devido a obras. Próximo ao pátio. Se ficar mais tempo, terá que taxiar até o pátio 4 ou o pátio 5. Afirmativo, é o nosso estimado, eu vou confirmar. Gente, Lima Bravo Juliette. 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a final ILS, aposta estabilizada. Ela é estabilizada, tá? 3193. Vitor Mike Quebec, você está ali para a coordenação? Salvador, departure 5490 from trip. Go ahead, trip 5490. I would kindly and smoothly request you fly straight to Petrolina. CP 5490, standby. Standby, I thank you a lot. Controle Salvador, Azul 4462, final ILS, X-ray down to zero. Azul 4462, completa final, chame torre, 1895. Completa Nada final, chama a torre no 895-4462. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, final no 0 de 5 milhas. Azul 4462, boa tarde, confirmando já baixado e travado? Afirmativo, baixado e travado. Ciente, livre pouso, pistão no zero, o vento 130 graus com 10 nós, o azul 4462. Autorizado pouso na 10, 4462. Azul 4065, decola aos 15, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Estango Zulu, aguarde para início do táxi. Ô, meu pés na Dael. Azul 4065, contato radar, sede da Dael, subiu até nível de voo 340. Sobe ao 340, 4065. Trip 5490, direct Petrolina. Petro, straight for 5490, thank you, man. Dispatch 1, após o Taxi Lima, Taxi Ceará, Mike e Quebec. Na Quebec, chamará a torre na frequência 118.95. Dispatch 1, Mike, Quebec. Isso, radar terminar 2 milhas nordeste da posição coral, chame controle Ilhéus na frequência 120.1. De novembro, Alfa, aguarde 1 minuto para cópia. Autoriza a Tael da presente 4065? Autorizar direto da El, azul 4065. Direto da El 4065. Azul 2 da 1-0, 3192. Completo final, chame torre, 1-1-8-9-5. 2-4-5-4-5. De November Alpha, aguarde um minuto para cópia. Confirma o quad que se encontra, o quad 4? Está 3 milhas e meia de cima. Está 3192, boa tarde, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo, travado. Tá, vale. Azul 4462, solo aos 18, direita 121, décimo 9. Direita 219, 4462, direto. Liberal autorizado, Salvador para Salvador, o nome é o PES. Mantendo o corredor axé, decola da pista 17, com curva à direita, o transponder é o 01171, e a frequência do controle é 120, décimo 8. Cliente de November Alpha, estão corrigindo a sua saída pelo corredor forte. Decola da pista 17 com curva à esquerda. O transponder é 01171. Tan 3192 avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 102. Livre pouso, tá 3192. Em dia November Alpha, para acionamento e táxi chamará a torre frequência 18, decimal 95, altimetria 10013. Janeiro 6314, podemos considerar a restrição de TAP? Janeiro 6314, livre. Livre, restrição de TAP, 6314. Salvador, boa tarde, o TRIP 5241, na informação, Quebec, autorização. 5241, não mais de um minuto para cópia. 5241. 5241 não tá pronto pra cobre? Pronto pra cobre. 5241 não tá autorizado, Salvador, para a Vitória da Conquista. O nível autorizado é o 200. Decola da pistão 90 com primeira curva à direita, saída Abo, após direto à Vitória da Conquista, o transponder é 5007, o controle é 120.8. Estamos autorizados por esse Vitória da Conquista, o 200, decola da 10 com curva de direita, na saída Abo, após direto, o transponder é 5007, o controle 208. Vitória da Conquista? Afirmo, ah, boa, depois descer direto. 5241, no cotejamento correto, é após pronto para o posicionamento. Reportarei, 5241. Dois, solo aos 22, direita 121, decimal 9. Direita 219, tá? 3192. Paulo Salvador, boa tarde, tá? 3192. 3192, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, Juliette para o Pátio 1, o gate é o 04. Gente, tá, 3192. 92 copiou o gate 04? Afirmativo, Alfa, Juliette para o Pátio 1, o gate 04, tá, 3192. Azul 4065, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. Recife 251, alterna 3395, Azul 4061. Oceano 6314, autorizada final ILS, responsabilizada. 6314, autorizado ILS. 327, informação Quebec, confere. Pronto para cópia? Pronto, 6327. 6327, autorizado Salvador para Ilhéus, o nível autorizado é o 240, plano Yankee, após a posição coral, irá prosseguir visual. Decola da pistola 0, com curva direita, saída da Euleda, após direto Ilhéus, transponder é 50196 e o controle é 120, decimal 8. Autorizado Ilhéus 240 via rota, decola da 10, curva direita, saída da Euleda, após Ilhéus 5096, 208, Oceano 6327. 6327, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportará no 01, 6327. Autorizado táxi, reporta para ingresso na pista 17, e de November Alpha. Tráfego Salvador, Oceano 6321, informação Quebec. 6321, informação Quebec, confere. Aguarde um minuto para cópia. Guardando, 6321. Trip 5490, contact Recife Center, 125.45, isso é o 126.85. Não, Recife Center, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, 125.45, O transponder é 5023, controle frequência 120.8. Utilizado. Ok, 10 para 2013, apresento o sinal INS Gol 139. Transponder 5023 e o controle 120.8. Xener 6321 no portão 8. 6321, cotejamento correto, no portão 8 é corte para puxa estacionamento. Reportará 6321. Gol 1807, desça para 3.000 pés, ajuste 9013. Controle Salvador, Oceaner 6314, estabilizado e à vista. Oceaner 6314, chame torre 11895. 1895, 6314, obrigado. Salvador, boa tarde, eu sou 3297, com quem tem? Então, 3217, aciona a indicação, autorização chegada a bom, se desça para 4.000 pés, ajuste 9013. 1093, 4.000 pés, na chegada bom, se desça 3297. Oi, Salvador, boa tarde, Oceaner 6314, final da 10. Oceaner 6314, boa tarde, já baixado e travado? Negativo, ainda não. Reporta embaixo travado, Oceaner 6314. Reportará 6314. Oceaner 6314, embaixo travado. Oceaner 6314, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, o vento 120 graus, 109. Livre pouso na 10, Oceaner 6314. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Índia, November Alpha. No 649, em coordenação com a equipe de solo, reporte de ataque. Oceaner 6314, no solo aos 30, libera direita e chama